agora. Vou deixar por conta do meu parceiro cobiçado. Selo GDG, mas agora fez o 4. O Bruno vai deitar você. São 15 anos de puro sucesso. Com o Betinho e o Juninho, DJ Dinho e o Edson. Ele é Chavalho, é do bairro do Amá. Da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Ele é Chavalho, é do bairro do Amá. Da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Você vai aprender a nova dança do momento. Relaxa. E meu parceiro Thiago da Timarcante, alô Thiaguinho. A galera do fã clube tá aprendendo. E o Rodriguinho vai doidando tudo. Isso. Os cabeleireiros, tá aí comigo doidão. Esqueleto, veja só quem Thiago Rodrigues, o Dark, o Gato Guerreiro. Esqueleto, que Didi tá detonando. Bora, Valber. Pra tu lembrar. DJ Felipe Cobiçado. De longe, de longe. Dona Cléo, a Nara Bandida. De longe, de longe. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. E aí, Vitor? Da Casadinha. Que sempre foi nunca. Vitor Freitas, Giovanni Silva, Vieira Design, da todo mundo. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. É a marcante que eu falei. Doideira, o molequinho tá comigo. E aí, Blade, segura. Desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim. Desculpa aí. Desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Vitor Mina Casadinha, o Vaguinho, de volta, da CB. Esse papo aqui, de quem não ama, não se apaixona. O Pezão, é de coração, o Pikachu, o Bonnie, ama. Luiz Metralha de Barcarena, tamo junto. Quero ter você pra mim. Espero que bomba o CD do Cobiçado lá em Barcarena. Esse papo aqui, de quem não ama, não se apaixona. Estremece o coração de quem não ama, não se apaixona. Quero ver, quero ver. Tem você pra mim. E minha galera aí de Castanhal, sempre nas quarta-feira lá no Coliseu Pub. Tá com o Cobiçado, tá tomando donas. Um abraço muito carinho pra vocês aí do Cobiçado, viu? Tamo junto, bora botar pra cima, meu irmão. Toma, toma, toma, toma. Chegou o Adriano Divulgações, o Leonardo Santos, fechado na vibe. Vem com a gente anunciar, sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Chegou o trio elétrico, promo show, ele chegou pra ficar. É o que melhor dá o recado em Castanhal. só o nosso som. Vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cobiçado! Felipe Cobiçado! E vai lembrando! É daquele jeitinho que eu dou valor! Esse é o melhor som do Pará. Qualidade que faz você dançar. É a força demolidora do Tauá. Ele é um e dois fazendo você balançar. Esse é o melhor som do Pará. O Nego Ney, qualidade que... Lucas dos Cara de Pau, é Bruno de Vez, demolidora do Tauá. Bora, Fagner! Um e dois fazendo você balançar. Se a galera veio aqui pra... Fagner, só para cinco. Não prega, a premia vai tocar. Onde ele toca é a maior agitação. Luara Beatriz. E é do Tauá, é o som do seu coração. É Luara, segura. Um e dois, feito pra você dançar. Premiê, esse som é do Tauá. Um e dois, feito pra você dançar. Premiê, é o cobiçado do Pará. E vai dançando, uou, quem gosta dessa vitória. Rodriguinho de novo, tá comigo, Diogo Las Vegas, ele e o David, Jeffinho e Pamina Fox. Eu curto, eu canto pra essa multidão e fico fascinado por tanta animação. Vai. Ave Maria, vai agora no teu medo. Ave Maria, hoje eu quero te olhar. Ave Maria, eu tô aqui com a banda zorra. Ave Maria, hoje eu quero zorriar. Ave Maria, vai agora no teu medo. Ave Maria, hoje eu quero te olhar. Ave Maria, eu tô aqui com a banda zorra. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Mudou. O Henrique e o Jesus, caixa baixa. Eu era infeliz e agora sei. Rola todo, Diogo. Que é. Aquele jeitinho. O amor. Não aceito que tudo acabe assim. Bora, Binho! Vou gritar pro mundo. Cadê o gordinho? Ouvir. E eu, e eu? Eu não vou te deixar nem te perder. Já falei, Céu. Tenho teu calor. A cada CD. Eu não sei viver. Uma levada diferente. E abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. Sem teus beijos eu sofro. Vai passeando os moves, Chaka! Não muito que te quero ser. De livre arbítrio andei na contramão do nosso gostar. Solta só aquelas marcantes aí pra mim, que eu tô vivo. Motora Robson, primeira dama Flávia. E a volta do homem. Sempre acelera o coração. Só de pensar no nosso amor. Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. DJ Felipe Cobiçado. Sempre quis, gemendo, você vem me dizer. Felipe Cobiçado. A culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Que isso? Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tia. E tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, vai. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá, papapará, papapará, papapará, tcheca dela. Vai, vai, perereca, vem, perereca, vai, vai, perereca. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. Tô danadinha de semana, pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que que vai. Cai de boca, volta do Thiago. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Vai tá gostosinho, vai. Vai tá gostosinho. Vai! Vale, vale, vale, vale da Penha. Sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos? E os amigos? Para, nenê. São perigo. De Glock na cinta o ritmo. E o Ticô, né? Eu vou pro baile da gaiola. Cadê, Marcelo? Te fudeu. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca piroca. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o meu. Janeiro! Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Tem droga. Senta, senta, senta, senta, senta. DJ Marcos, tá aí comigo. Fala meu performaço, fala meu fantástico. Tudo junto e misturado hoje, maninho. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. É, vai aceitando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um pente que rala, moça. Cida! Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca. É só um pente que rala, moça. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com. É molequinho, bota pra endoidar tudo. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você. Deixa pra mim, vai. Dentro do carro. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Bora, Fagner, registra tudo aí, ó. Mais um sucesso hoje no Palácio dos Bares. Pra valer a pena. Aquele jeitinho, maninho. Senta, senta, senta. 5 da manhã, ninguém é do pé. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Toma, toma, toma. Papo reto. Já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Chegou na chegada, falou. A pilha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nem de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas querem tudo sentar no meu grau. Não deixa te levar. Não deixa se levar. Vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga. Tomate grandão. Deixa se levar. Vou falar de novo. Ele é Tita. Amiga fofoqueira. Aí com a gente, abraço. Amiga fura olho. Bora, molequinho, bota pra sentar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. Abre seu olho, porra. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar Neto Vidros no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. No seu lugar. DJ Felipe Cobiçado. Elas se envolvem na dança. E agora eu vou mostrar. Vou botar mal o joelhinho, rebolar no gostosinho, não para de balançar. Ritmo de carnaval. Vou remexendo com carinho, rebolar no gostosinho. Alô DJ Pop, solta. Pode balançar, pode balançar. Pode balançar, pode balançar. Só não tá gada, gada, gada, gada, gada. Eu disse pode balançar, pode balançar. Agora que era a hora, Marcelo. Balançar, pode balançar. Só não tá gada, gada, gada, gada, gada. Tá gada, gada, gada, gada, gada. Esse é o novo Mega Robson. Aqui, o show é profissional. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Vou trabalhar só com as luzes hoje, viu, Chacal? Explode o bagulho. E bota lá pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra cima. Ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu sério, ela quer o seu cego. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Toma. Se você louca de vontade pra ficar comigo, te olho com cara de safado. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Sempre dentro do carro, rola. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Bora, Celo. Dentro do carro, e vai descendo. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antiga Renan Mesquita, safadão. O homem que explode tudo no passado. Tamo junto, Léo. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no passando cobiçado. Finito por baixo. Pipoca tudo, cê dela encaixar não. Bota, Renan. Bota, bota, bota, bota aqui. Ela é uma menina muito louca, ela não fica só de beijo na boca. Ela vai... Rodriguinho do Ouro. Vai sentar pros amigos da boca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai sentar, vai sentar pros amigos da boca. Vai sentar pros amigos da boca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Na terra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Deixa partir. Amigo, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te meto. Eu vou pro baile da galera. O Adriano Divulgações. Fechado com o Cobiçado. Te vejo no baile, já chego usando. Do jeito que você gosta, eu te deixo assim. Fechado com DJ Felipe Cobiçado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quem gosta é o Giovanni Silva. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz que tá liberado. Manda o salve aí pro Betinho Playboy, tamo junto! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Oi? Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Já pirou tudo! O molequinho tá comigo dentro do tudo. O motora Robson. No bailão ela com popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. E toma no gatilho, toma, toma no gatilho. Toma, toma, toma, toma. Quem gosta é meu parceiro Kleber. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Toma! O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Apaga, acende, apaga, acende, apaga. Deixa, deixa no papá. Pa, pa, pa, pa. Calma. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ela vai se pela, vai se pela, vai se pela, vai se pa, pa, pa, pa. Ela vai se pela, vai se pa, pa, pa, pa. Ela vai se pela, vai se pa, pa, pa, pa, pa. Júnior Souza, Júnior João, Vaguinho da Tato, eles são Bassati Moral Team. Já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui. Mas peraí, vou desligar. Júnior Santorini. O nome dela é Jennifer. Eu me falei que ela não te ia ver. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu me falei que ela não te ia ver. Mas ela faz umas palavras, porque eu não faço com você. Apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha, verdadeiro puteiro. Vamos! Vamos pra gaiola. E o Vitória? Tá tudo bom. Cabelo infinito. Ficou infinito, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim: então vem qualquer meu crê. Bora, David. Bota pra cima. Bota pra cima. Tá louco, o bagulho tá louco.